já foram fabricados e adorados como vaso de valor. Vasos de aço e de pedras preciosas, vasos de bronze que o povo admirou, vasos de cobre, de madeira e de prata, vasos de ouro que o povo consagrou. Mas para Deus, para ser vaso de valor, tem que ser feito de barro que o oleiro preparou. Tem que ser feito de barro para ser vaso de valor, valor, valor. Tem que ser levado ao sol, ao sol, ao sol, para receber o calor. O vaso feito de barro é pisado e amassado, mas depois é carregado com carinho e com amor. Tem que ser feito de barro pra ser vaso de valor, valor, valor. Tem que ser levado ao sol, ao sol, ao sol, para receber o calor. O vaso feito de barro é pisado e amassado, mas depois é carregado com carinho e com amor. Para ser vaso tem que ser feito de barro, não importa a qualidade nem o barro que usou. Se o barro é branco, se é preto ou amarelo, o que importa é o oleiro que no vaso trabalhou. Pois o oleiro sabe tudo sobre vaso, seja cinza, seja pardo, seja vaso de outra cor. O importante é ser pisado e amassado, e depois de misturado faz um vaso de valor. Tem que ser feito de barro valor, valor, valor. Tem que ser levado ao sol, ao sol, ao sol, para receber o calor. O vaso feito de barro é pisado e amassado, mas depois é carregado com carinho e com amor. Tem que ser feito de barro pra ser vaso de valor, valor, valor. Levado ao sol, ao sol, ao sol, para receber o calor. O vaso feito de barro é pisado e amassado, mas depois é carregado com carinho e com amor. Todo vaso que é de barro, glorifique ao Senhor.